Sejam bem-vindos à 20ª edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui, para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida! Hoje, segunda-feira, sétimo dia deste mês de junho, vamos ter dois registros completamente diferentes. Primeiro, e ainda relacionado com o Rock in Rio, ouçamos aquilo que talvez tenha faltado ao festival em Lisboa, de acordo com o humorista Francisco Menezes. É uma mistura muito curiosa. Vamos ouvir. Gostava só de vos mostrar aquilo que para mim foi o número que faltou no Rock in Rio. Juntos em palco, o Sr. Abrilhosa, Eros Ramazzotti, Anastasia e Shakira, todos em palco a cantar a mesma música. O Purple Rain do Prince. Claro que começa com o Sr. Brunhosa, não é? Tu estás perto de mim. Ai. E eu estou tão perto de ti. Ai. Ai. Eu não te consigo ver. Ai, meu Deus. Leve-se por causa dos meus óculos escuros. Ramazzotti. Vaffanculo. Lei não me piace. Mozzarella, parmigiani, cicciolina, zuccheralli, mamma mia, vaffanculo, tutti frutti. Anastasia, never meant to cause you any trouble. I never meant to cause you anything. Shakira. Hola, cariño. Mira mi barriguita. Mira cómo se mueve. Es tan bonita. Mira mi barriguita. Y soy Shakira. Purple Rain. Purple Rain. Como eu gosto de ti, meu amor. Ai. Scolari, Paolo Rossi. All I wanna see you is all I wanna see you lying in the purple rain. Obrigado. Uma atuação já um pouco antiga, mas sempre digna de ser escutada. Agora, e por falar em Rock in Rio, vamos saltar para o Brasil. Dar sangue é importante, dar sangue é importante. E aqui ficam os conselhos de um brasileiro sobre o assunto. Por vezes é preciso fazer algum esforço, mas tentemos perceber as recomendações deste jovem. É a primeira vez que você está doando? Isso. Por que você aproveitou o feriado? Ah, foi a firma que mandou, né? E tem que vir, né? Aí eu pedi. É que tem uma. Acho que é mulher, não, é sogra, de um amigo nosso que trabalha conosco, sabe? Que tá internado no hospital e tá precisando de doação. Aí nós, como eles pediram, nós viemos fazer essa caridade e aproveitar, né? O feriado tá vazio. E é só isso. Vale a pena? Vale, com certeza. E dou uma indicação, quem nunca doou, pode vir doar, que não dói nada. Espera só um minuto. Não dói, não dói. Nossa, cacete de agulho. Nossa. Poxa, que está doendo. Mas não dói, venha dar sangue que não dói. Ai, ai, ai, já está. De resto, está tudo como antes.